Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Dó sustenido menor, utilizando os números, né, para tocar essa escala no violão e na guitarra. Os números, pessoal, os números eles facilitam bastante, né, para localizar com mais rapidez as notas. Isso não quer dizer que a gente não deverá estudar a tablatura, as cifras, né, e também as partituras. O importante no início é a gente ter um conhecimento de várias técnicas, né, para agilizar aí o aprendizado. E os números, eles assim, adiantam bastante, né, adiantam bastante aí para a gente localizar com mais rapidez aí, ok? O interessante é tocar e cantar o nome de cada nota várias vezes, né, das notas da escala e também dos exercícios. Aqui na lateral desse blog, a gente tem categorias, todos os outros estudos relacionados aos números para tocar no violão e na guitarra. É só clicar que vai ser direcionado para as páginas, né, onde estão descrito aí todos os estudos anteriores. Ok, pessoal? Então é só repetir, né, várias vezes, estudar um pouquinho todos os dias, logo logo irá observar os ótimos resultados, tá bom? Então até o nosso próximo encontro.